Fala! Esse aqui é o easter egg pro começo do episódio. É, começo, final. Você tem alguma mensagem enigmática pra mandar pro pessoal que tá escutando, Thiago? Eu odi. Que isso? O Ike Batista da RPG Mania, nosso próprio Thiago. Não, o Ike Batista tá pobre. Eu sou é verdade. O Bill Gates brasileiro. Isso aí, vamos. Um Bill Gates sem dinheiro. Estamos no caminho. Mas não pense em referências, eu não sou velho e não sou gordo. Ou melhor, eu sou novo. Não, mas sou falo gordo. Em gordo. Fala galera, tá começando mais um RPG Mania. Meu nome até a última quinzena era Juan. Meu nome é Thiago, como assim era? Era, agora eu sou... agora eu tenho o nome de hippie, Thiago. É... Ragna. Não, eu não sou digno de tal nome. É... Luz Morena vai ser meu nome agora. Luz Morena. É esse, né? Por que não? Não, nada. É contigo. Beleza. Então, beleza. E essa semana, Thiago, como é que foi, cara? Produtiva. Pra mim não, pra mim não, não foi tão produtiva assim não. Produtiva, fizemos várias lives no twitch.com/RPG_mania. Twitch.com/ Hã? Não. Twitch.com/ RPG Mania. Twitch.com/ Não, calma. Eu quero colocar um eco e deu pra parecer uma coisa enorme. Twitch.com/ Barra. RPG Mania. Underline Oficial. Isso aí. Twitch.com/ RPG Mania. Underline Oficial. Tá certo? Tá. Nem parece que eu sou dessa empresa, né, cara? Essa empresa crescendo a cada dia. É porque é muito crescimento, eu fico por fora dessas coisas. Vocês repararam no canto da tela o nosso player funcionando em pleno vapor? Player. Então, no fim do episódio nós vamos falar como ele foi feito. E como vocês podem ajudar a gente com... Anus to mouth? Na verdade, não. Que isso, cara? Às vezes. É o donut de semana passada? O que vier, veio. Não, o donut não. Para, cara. Donut não. Ah, não. Vamos superar isso, Thiago. Donuts. Cara, eu tava lendo uma notícia. Eu sabia que a Mila Kunis está sendo processada. Por quê? Não sei se você sabe, mas ela é da Ucrânia. Grandíssima Ucrânia. A terra mística e... Nórdica. Erótica, que é a Ucrânia. Erótica? Lógico. É aquela Kurilenko, que foi Bond Girl. É, ela é da Ucrânia. Ela fez Hitman também, lembra? E a Mila Kunis é da Ucrânia. A Mila Kunis, ela tá sendo processada, meu cara. Por quê? Porque quando ela morava na Ucrânia, ela tinha uma amiga e ela roubou uma galinha... Dessa amiga. Mila Kunis, cara. Mila Kunis. Ladra de galinhas. É verdade. Eu queria... Ela tá pior que a... Neurona Ryder, né? Yeah, mas ela era cleptomaníaca, né, cara? Ela precisava. Eu gostaria que Clube dos Cinco. Já viu Clube dos Cinco? Não. É com ela. Ah, não. Já vi. Clube ela é bonitinha. Eu gosto daquele filme dela também, o... Ela roubou tudo. O Dragon de Brainstalk. Mas ela... Ela tá gatinha, né? Ela tá gatinha. Eu gosto dela também, no, já mais pro fim, né? Antes dela começar a roubar tudo. No Aliens, eu gostava dela antes dela começar a roubar as coisas. É, o Aliens, a Ressurreição. Eu gosto dela ali. Ela fez, com a, fez, é verdade. Ela com a que Sigourney é o, Weaver. Que embaixo d'água, tem que estar sendo embaixo d'água, não é? Não, é que no tem aquele bebê Alien no final. Ah, então é esse mesmo. Que sai da... Que é com o Ron Perlman, né? É. Isso aí. Muito bom, aquele filme. A Lana Murray, ela roubou meio Estados Unidos, mas ela também roubou o meu coração. Olha, isso daí parece um samba, mas, um pagode. Não, né? Legal que todo pagode tem isso, né? Todo pagode é o cara que ama e ama dói. Isso daí. Dói. Dói. Não, dói, mas dói. Enfim. Então, Mila Kunis, estamos com você. A Neurona também está com você. Sim, sim, sim. Então, estamos juntos. Se você precisar de um advogado, Mila Kunis. Ou se você acabar, o pessoal de Hollywood não quiser te contratar mais, a gente quer te contratar. Bom, cara. Que seria muito bom. Cara... Ela, Zoe Chanel. E eu como o grandíssimo câmera ali. Seria muito bom. Não. Só isso, cara, não. Ou então eu na cadeira de diretor, só dando as coordenadas. Olha pra câmera. Dá aquele close. Não faz isso, close cara. Up e dá aquele close. Não faz isso, cara. Zoe é uma... Lady. Ela é uma lady. Lady. Certamente. Lady Sif. Ela faz um... Sim. Tá aí, né? Vai chegar o feriado dela, na verdade. Então, olha o que você fala da Sif, cara. Toma cuidado. A opinião do nosso NPC Thiago não representa a opinião do NPC Juan referente à Lady Sif. A partir desse momento, a RPG Mania está contratando. Se liga, cara. Empregos. É importante falar disso. O RPG Mania é como um emprego pra gente, cara. É isso. E pra isso de emprego, a gente precisa de quê? Salário. Acho que... Isso daí. Eu então... acho que é importante. Notícias da semana. Pode ser. Vin Diesel já anunciou a data de lançamento do novo Velozes e Furiosos. Que eu não vou assistir. Que vai ser em 2017 já. Porque, cara, eu não quero ver mais, entendeu? Eu tô cansado já de Velozes e Furiosos. Eu não estou cansado, eu quero mais e mais. Então... O dia que o Kevin Smith dirigiu um Velozes e Furiosos... Ele vai fazer Velozes e Furiosos no shopping. Pô... Com... Entendeu? Tinha que ser, cara. O legal é que não ia ter nenhuma corrida. Ia ser um cara num carro, outro cara no outro, eles conversando, entendeu? Seria muito bom. Temos também a revelação dos 5 atores que estão postulando o papel principal no Homem-Aranha, no Homem-Aranha. Esperanças altas pro Homem-Aranha, Thiago. São eles. Nós temos o Liam James, nós temos o Nat Wolff, com 2 Fs, Timothy Chalamet, Tom Holland e Asa Butterfield, o Campo de Manteiga. É isso daí. Então, eles fizeram esses filmes aí, ó. Se vocês não tá ligando o nome à pessoa. Cara, o Liam James fez o The Killing. O Night Wolf fez A Culpa das Estrelas. Ó. Aquele filminho mega choroso. Quem não chora com A Culpa das Estrelas? O Timothy Chalamet fez o filho do Matthew McConaughey. Alright. No Interstellar. O Tom Holland fez o Impossível. E o Waze Campo de Manteiga fez o jogo do Exterminador, que eu ainda não vi, mas o nome é maneiro. Eu também não. É isso aí. Quem você acha que vai ser o... Campo de Manteiga, sem dúvida. Seria um ótimo nome, né? E o Daniel Radcliffe, o nosso querido Wingardium Leviosa, Harry Potter. Foi confirmado mesmo, ele vai fazer você o filme viu... do GTA. Ó... Foi confirmado essa semana. Você já viu a versão legendada do Harry Potter? A versão já. Em inglês. Você já reparou como é que eles falam? Hermione Granger. É estranho, porque eles têm um sotaque britânico muito forte. Muito, ele é carregadíssimo. Então, como seria esse sotaque britânico? Harry Potter, what the fuck are you doing? Are you filming my bum? Se você for... Mas toda vez que eles vão falar o nome da Hermione, que aqui a gente fala Hermione, né? É. Quando eles vão falar o nome da Hermione Granger, eles, cara, eles viram um pouquinho alemão, sabe? Porque, tipo, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger. Já viu isso? É estranho, cara. É porque o sobrenome dela é forte. Granger. É isso aí. Granger. É. Muito bom. Enfim. Thiago, a gente começou a falar as Mila Kunis. A gente passou um pouquinho por emprego, que vai ser o assunto da outra metade do... E antes de existir o correio, existiam os pombos-correios. Sabe disso, né? Sim. Você sabia que o primeiro pombo-correio se chamava Stuart? Era... Stuart. E não era o Little, né? Não. Era um pombo que pertencia a mim, entendeu? Tá na minha família já tem muitos anos. Ele tá vivo ainda? Tá vivo ainda. Caralho! O pombo Stuart, ele... Ele, eu ensinei ele a falar, entendeu? Ah, entendi. É o povo falante. É, e se você prestar atenção ainda à tarde, quando ele voa, você pode ver ele urrando a altos pulmões de pássaros. Idris Elba 007, foi o Juan que disse primeiro. É tudo que ele fala. Tinha o T-Rex, certo? Lembro do T-Rex. Que era com um bracinho sim, lá, né? Sim. E tal. Mas tinha uns bichinhos muito delicados e quase nunca agressivos, chamado Velociraptor. Lembro. Que era muito inteligente. E eles tinham um dialeto próprio. E no dialeto próprio eu ensinei eles a falarem. Ah, Idris Elba. Você era tipo o treinador agora. É, treinador. Eu fiz eles falarem Idris Elba 007. Sim. O Thiago falou primeiro. O grande assunto dessa semana, Thiago, que eu acho que é o tema principal do nosso RPG Mania, são empregos. A gente tava discutindo do pior emprego aí. Que eu não acho pior. Que você não acha pior. Bom, qual foi seu pior emprego? Meu pior emprego? O pior emprego que você já teve, Thiago. Você pode ocultar, porque dizem que não é bom você falar do último empregador. Mas você pode citar. Talvez seja num ambiente hospitalar que eu trabalhei. Trabalhando num ambiente hospitalar, também trabalhei em um lugar como parecido. Técnico informático. Olha só. Não sei se incomoda com o ambiente hospitalar, com cheiro, pessoa, assim, ou de pessoas doentes. É, pessoas doentes são os piores. Sério? É. Apesar da galera ser tranquila. É mesmo? Mas foi o pior até hoje. É. Principalmente pelos médicos. Você acha aquele estilo de Deus, né? Ah, mas tem que ser, né, cara? Se ele não tiver confiança. Às vezes até demais. Tem que ser confiante. Então. Mas... E você? Qual foi o pior? Cara, foi parecido. Era um ambiente parecido com o meu hospital, mas era um pouco mais pesado, entendeu? É o quê? Eu pouca gente sabe, mas... Eu trabalhei durante 4 ou 5 meses como... Eu trabalhei como agente funerário, entendeu? Eita, nossa gente aí. Sim, sim, eu era tipo aquele cara do filme O Ritual com Anthony Hopkins. Ó. Oh. O Coveira. Eu cheguei, cara, você acredita que é uma história bem, bem engraçada. Eu cheguei a gente chegou a visitar. Normalmente quem cava esses locais. Quem cava buracos, né? É. É uma empresa terceirizada. Ó. Oh. Sim. E o cara que eu conversei, né, a gente tava lá, aí ele conversou comigo que trabalhava com isso, que é um trabalho pesado, né, você tem que... Agora eles usam de cavaleiros, tudo, mas tem detalhes, tem medidas. Ele falou que não aguentava mais trabalhar, ele gostava de ouvir programas de comédia. Ele baixava stand-ups em áudio pra ficar ouvindo enquanto... E ele fazia uns bicos como jardineiro também. É interessante. Não era ruim. Era ruim porque eu me acostumei, entendeu? Mas, como todo trabalho, vira uma rotina. Não, mas eu sabia que eu tava no fundo... Não no fundo do poço, mas eu sabia que mas eu tava... Mas no fundo do buraco. Eu tava ficando bem mórbido quando eu tava comendo sanduíche. Olha. Perto do local, tipo, entendeu? Tipo o Esfinge, né? Em 60 segundos, lembra do Esfinge? É, tipo o Esfinge do que ele tá comendo um sanduíche, aí ele põe o sanduíche coloca em cima, do... Do corpo eu tava gelado. Eu tava ouvindo The Doors. Muito bom, The Doors. Cara... The Doors não tem nada de mórbido. Não. Não. This is the end. Eu tava ouvindo The Doors comendo sanduíche. Foi assim, não. Aonde eu tô levando a minha vida? Cara, This is the end é basicamente... Morra agora. Eu só vi Idris Elba no vídeo. Eu ficava... Corre, Idris Elba. Me nota, assim, pai. Mas aconteceu alguma coisa diferente aí nessa semana, Thiago. A gente precisa fazer um tempo aí pro... Encher tripa, né? É, nós temos... Cara, fala em Chetripa, eu vi... Vocês vão pensar que eu vi Centopeia Humana, mas não, eu vi Samurai X, o filme. Ih, é bom, você falou que... Gostei. Tava curtindo, né? Até eu vi dublado, né, porque não... Não deu pra me ver em japonês, desculpa aí. Você não sabe falar japonês? Não sei, infelizmente. Que vergonha, Thiago, não sei se eu posso continuar fazendo... Ah, você sabe falar japonês? Sei. Ah, sabe? Só sei. Fala aí japonês. Senpai, kawaii... Bukake, só isso. Eu sei também falar em japonês. Minha vida é muito difícil, cara. Essa que é a coisa. Mas enfim, eu tava falando Samurai X. Ah, sim, verdade. Desculpa. Não, prossiga. Filme bom, gostei. Recomendo. E a dublagem tá igual ao do anime, então quem gosta. Isso é legal. E o segundo filme é feito pela Warner. Mas tu não passou 7 anos sem nada? O quê, ó? Não, eu tô. Lá na ilha de Marajó. Marajó? É. Marajó. Ah, ilha de Marajó. Hã? De Marajó, cara. Não conheço Marajó. Eu já fui em Marajó? Já, ficou 7 anos lá. Não, meditando. Cara. Ah, não. Na verdade, não. Foi, cara. Tu falou que tava... Ó, ficou até com teu parceiro lá, Gandinho. Quem? Gandinho. Gandhi? Não. Grandinho. Gandinho. Que parceiro grandinho é, pô, esse, cara. Gandinho. É porque ele disse que ele parecia com o Gandhi, que ele era carequinha e tal. Aí tu falou, pô, esse cara é o Gandinho. Aí ficou o Gandinho. Tantos psicotrópicos na minha vida, cara. Que eu estou em abstinência também, diga-se de passagem. Nada de cava-cava. Nada de cava-cava, nada de Kraton. Nada de jet skis, nada de... Jet skis. Nada de fast food, cara. Eu acho que a pior coisa, eu tô dizendo fast food, entendeu? Não, fast food. Vamos falar um pouco de fast food. Quem não gosta de fast food? Levanta a mão. Alguém deve ter levantado a mão em casa. Se você levantou a mão em casa, você tem um problema. Porque você tá ouvindo um podcast. Um podcast. Você não precisa levantar a mão de verdade, entendeu? Levanta a mão na sua mente, com a imaginação. Mas você sabia que eu escuto muito podcast a caminho, tipo, no caminho dos lugares, entendeu? Às vezes eu tô no ônibus, eu tô ouvindo um Hollywood Babylon, um... Quem é Hollywood Babylon? É o Ralph Garman e o Kevin Smith. Ah, tá. E um podcast. Então eles falam uma coisa muito engraçada, às vezes eu tô no ônibus e tô tipo... Eu gosto de sentar naquele banco mais isolado pra ninguém me julgar muito. Muito, né? Muito. Que te julgam. Certamente. O que esse cara tá rindo? Só que meu fone não aparece que eu tô usando o fone, entendeu? Ele é meio stealth. Assim, ó. Ah. Quando eu uso o cabelo... Aí fica tampado. Que tem vezes que eu não uso o cabelo, entendeu? É, porque é peruca, gente. É, que nem o Playmobil, sabe? Você tira e coloca. Tira e coloca o cabelo. O cabelo. O Playmobil. Tem fetiche pra tudo nesse mundo, Thiago. O pessoal que levantou a mão, quando a gente falou pra levantar a mão, quem não gosta de fast food, né, cara? Qual é o seu fast food favorito? É, comida.com. Qualquer, sei lá, assim, não teve nenhum fast food que você comeu que você falou. Que horrível. Não. Outra coisa, cara. Eu já comi pão verde. Cara, uma coisa que me incomoda muito, eu sei que a gente vai perder muitos ouvintes, é você que tá ouvindo agora, que vai pra comer comida japonesa num restaurante de fast... Começo eu aí. Fast food de comida japonesa. Né? Yakisubas e afins. E você que vira e fala, vamos comer um japonês? Cara, eu tô muito nervoso. Eu fico nervoso com as coisas mundanas, sabe? Ah, você que fala, vamos comer um japonês. Vai pra droga do fast food de comida japonesa. E toma refrigerante com o seu... teriyaki, com seu sushi, com seu rolinho primavera, eu te odeio. Eu te odeio profundamente. Eu tinha que tomar um saquê, né? Tomar um... Ou água. Porque é pra você limpar... Cara, tem um documentário muito legal que chama... Tokuro Narada. O quê? Eu entendi. Uma coisa completamente diferente do que você disse. Um documentário chamado Tokuro Narada. O que significa? É um filme. Que é um filme japonês. Sobre o que é Tokuro Narada, Thiago? De você, hein? É, segue um cara Tokuro que ele narra a vida dele? Não, né, cara? Não, eu não quero ser que nem essas pessoas. Boing, boing, entendeu? Tem um documentário que não se chama Tokuro Narada. Se eu narrar no Tokuro, entendeu? O Tokuro Narrado, quer dizer, o outro documentário que não é Tokuro Narrado, mas passa a vida dele. Foca a vida dele. Foca a vida de um cara chamado Jiro. Que ele faz o melhor sushi de todos os tempos. Ele fala que o sushi ele tem que ser tomado com sake, tradicional sake japonês, ou quem não bebe. Acontece com água, que é pra você limpar o paladar pro próximo, que são diferentes tipos de peixes, condimentos diferentes e tudo. Eu odeio vocês que usam... Saquê é muito bom. Refrigerante. Eu não bebo, então. Ah, saquê tem um teor baixíssimo. O saquê é feito de arroz, né, cara? É, então. Mas eu não gosto de arroz. Sabia disso? Ah, não? Não gosto de arroz. Problema. Oh, nossa, Thiago. Desculpa. Tokuro pra você. Desculpa. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário chamado Tokuro Narada. Merece, né, agora? Cara, não é. Tokuro Narada é dirigindo o filme Donuts. O filme. Não. A vida de um cara, tipo, literalmente, Tokuro, espaço narrado, entendeu? A vida de um cara chamado Tokuro e a gente narrando, entendeu? Faz uma voz estranha, tipo... Tokuro agora está escovando os dentes. Ele não sabe... Seu dia vai ser uma droga, mas ele perdeu o ônibus das 6. Tokuro perdeu o Japeri. Japeri. Tokuro mora no Rio de Janeiro. Tokuro Japeri narrado. Você sabe, é um projeto patente pendente. Mas eu tenho um projeto de reescrever o Inferno de Dante. Você já viu a versão animada do Inferno de Dante? Não, desenho animado não, mas já vi o filme Inferno de Dante. Eu queria reescrever o Inferno de Dante, ele navegando... O Inferno de Tokuro. Mas, não. Não, é o Inferno de Dante. É. Cara, é uma história de... O Inferno de Tokuro, cara. Não, se liga. O Inferno de Dante, essa é a história do Dante... E ele tem lógico, uma... né? Eu não sei o Inferno de Dante Tocuro. Segue a história de Joel. Kal-El. De Aninha. Aninha, cara, o Dante, ele tem uma... Ele tem um jet já fixo, que se chama Beatrice. E a Beatrice, ela é raptada pro reino lá de baixo, né? E que ele... seria? Inferno. Ah, o Inferno. O Inferno. Ah, tá. Lá tem poker, tem blackjack. Tem mulheres nuas? Tem ghost. Lá no inferno são 9 círculos, né? Segundo a mitologia da época. 9 círculos e diversos buracos negros. Muitos. Muitos. E o Dante ele vai por todos esses pra tentar resgatar ela. E cada círculo tem uma coisa específica, né? Um círculo é quente, outro círculo é frio, outro círculo é tortura. O círculo é quente. Você encontra vários círculos na sua vida, entendeu? O círculo é donut feito. Os círculos são feitos de donut. Cara, eu imagino que um círculo do inferno com um donut humano. Um donut. Pense. Mas... Eu tô muito focado no donut. Então, círculos feitos de donut. Eu tô focado no Tokuro narrado, cara. Mas eu queria adaptar os círculos, fazer tipo um dia. Fazer um cara normal que vai se chamar Dante. Ah, né? Não. Ele vai ter uma namorada, se chama Beatrice, normal. Só que ele vai ter um dia onde vai dar tudo errado. Vai ser tipo a trilogia do erro dos Simpsons. E cada momento do dia dele vai representar um círculo do inferno do Dante. Só que nos tempos modernos. Então, ele vai ter um emprego ruim. Vai ser, sei lá, vai trabalhar de... Depilador. Telemarketing. Depilador masculino. Deixa eu ver aqui. Patente pendente. Mas eu tô... Cara, uma ideia boa essa. Você já leu a Divina Comédia? Não. Eu li. Eu li só o Inferno e o Purgatório. Não li para isso. Tem um menu que se chama Difusão. Difusão ereta? Não, o que é isso? Círculos concêntricos. Na Wikipédia não tem, cara. Na o quê? Na Wikipédia. Wikipedia. Wikipedia. Já! It's been a while. O que é isso, cara? É. O limbo. Onde vão os pagãos. Opa! Olá! Não, a gente já começou bem pra caramba, entendeu? Vá pro limbo com Tokuro. Não, Tokuro não é pagão, cara. E vários donuts. Não, não, o donuts eu acho que é mais embaixo. O é mais embaixo? Donut sempre é mais embaixo. Ei, neste mal. O primeiro círculo é o limbo, o segundo círculo é o vale dos ventos. Deve ventar bastante lá. Será? O terceiro círculo é o lago de lama. Que estranhamente é feito de grapete. Ó, eu gosto de grapete. Eu também. Quem tem uma grapete. Repete. Eles não estão pagando a gente nada pra isso. O quarto círculo são colinas de rochas. Ah, claro. Primeiro círculo. O limbo, onde vão os pagãos. Cara, eu tô lá em cima, entendeu? Segundo círculo, o vale dos ventos, onde quem comete a luxúria. Pô, é muitos ventos lá, né? Ventando pra caramba, parece Chicago. O terceiro círculo. Mas agora você já acabou? Ó. Hoje de manhã, cara, antes da gravação. O terceiro círculo é o lago de lama, que engula. Pô, então não sei pra onde. Eu não sei se eu sou mais pagão do que guloso. Não sei. A colina de rochas, que é o quarto círculo pra quem tem ganância. O quinto círculo é um rio Estige, que é pra quem é nervoso, quem ira, né? Quem ira. Esse flechão. Legal que vai ter esse música, né? Esse flechão, esse fatal. Eu gosto de ira só. Eu gosto de... Envelheço na cidade, eu adoro envelheço na cidade. Aniversário! Ah, mas o ano que se passa, mas o ano sem você. Envelheço na cidade! Com o Nazi, cara, muito novinho, né? Um feliz aniversário! Nós temos a cidade de Tite no sexto círculo, pra quem faz heresia. Quem é pagão é herege. Ah, não, na verdade não, né? Herege é só quem desiste. Ou seja, eu não sei em qual círculo eu vou estar. Sétimo círculo. Eu vou estar aqui com você no sexto círculo. Ou não. O Vale de Flegintonte, pra quem comete violência. Maleboche no oitavo, pra quem comete fraude. O nono círculo, Cocite, pra quem tem traição. Então, minha ex, te vejo no nono círculo. Não te vejo, não. Você vai estar no nono círculo. Você traiu círculo. Ela? Não. Ó. Oh. Não, eu não traí ela. Que isso, eu não traio. Ah, não, não traio. Nono círculo, cara. Você que está pensando em trair. Você que está ouvindo a RPG Mania e pensando em trair. Não traia. Principalmente esse NPC, né? É verdade. E eu queria adaptar esses círculos em um dia, por exemplo. Ele, pro Dante chegar no primeiro círculo... Ele já tava no limbo. Então pode começar o filme ele já no limbo. Já. Não, assim, pra ele chegar no limbo, eu penso o seguinte. É que ele foi transportado por um barqueiro, entendeu? Eu falei, por que ele não pega um ônibus lotado, já começando o dia? Oh. Aí ele chega e pega uma fila muito grande, vendo entrar num prédio. Cada andar que ele tem que ir no prédio. Tipo um fórum, entregar documentos no fórum, sabe? Eu quero adaptar um dia durante a vida moderna. Seria legal. Interessante. Você tem algum adendo antes da pergunta do dia? Tenho. Das nossas respostas? Você fez a sua resposta? Não, mas eu vou improvisar. Então a pergunta era... Ah, fast food, Thiago. Você não falou qual era o seu fast food favorito? Eu falei. Todos. Todos eles. Que eu gosto de comer. Eu gosto... Cara... McMelt, cara. Fuck it. Eu odeio o McDonald's, mas eu amo o McMelt, cara. Eu gosto de molho barbecue. Qualquer coisa com molho barbecue fica bom, cara. Se tiver um fast food com molho barbecue... Tem um Burger King, né, cara? E tem um... KFC, tu já comeu no KFC? Não. Tirinha de frango. Isso dá pra comprar um balde de frango, cara. Um baldão de frango. Bom. Vê um balde de frango e um litro de molho barbecue, por favor. Eu que é isso. Aí a pergunta é, você vai comer frango com molho barbecue ou molho barbecue com frango? Uma vez, quando eu fui pra São Paulo, eu fiquei... Olha o viajandão aí. É, quando eu fui pra São Paulo, eu conheci o KFC em São Paulo. Eu comprei um balde de frango e, cara, um molho, era uma mostarda escura. Cara, eu comi aquilo tudo sozinho, cara. Eu fiquei tão mal, cara. Eu me sentia tão bem, mas eu me senti tão mal. Oh, não olha pra... Não. Não vou comer mais um pedaço. Não vou comer mais. Cara, sabe aquele potinho de mostarda que vende? Eu comi aquilo tudo com um balde de frango. Eu sou uma pessoa horrível. E 2 litros de refrigerante, né? Pode ser. Eu não gosto de tomar refrigerante enquanto eu como as coisas. 2 litros de mate. Um bom mate, entendeu? Bons tempos que eu não tomo um bom mate. Desde aquele dia aí que você não brindou. Mas não deu nada. Realmente não deu. A gente, amigos da RPG Mania, vocês podem à vontade beber sem brindar. Porque é apenas uma lenda urbana. Tem certeza? Certamente. Posso falar com alívio. Tava meio preocupado, né? Eu tava preocupado pra caramba. Um abraço. Quer dizer, não. Vamos lá, Thiago. Responda. Um abraço quem? Um abraço pra Mariana. Quem é Mariana? Mariana do nosso site, que cuida. Ah, tá. A nova babá do RPG Mania, na verdade. Sempre nos observando, um beijo pra ela. Um Um abraço pro Anderson também, que cuida do RPG Mania. Um aperto de mão pra ele. E um abraço pra ela. Um abraço e um cara bonito. Mas é um cara bonito? Então um abraço. Um abraço pra ele. Eu vou mandar... Eu vou usar um pouco de espaço do RPG Mania pra tentar descolar alguma coisa dia 1º de maio. Eu quero mandar um abraço pra Júlia, entendeu? Um abraço. Aí, ó. Já tem gente usando o nosso querido podcast para fins... Jetísticos. Emocionais. Não emocionais. Por que não emocionais, claro? Emocionais. Thiago, a gente já chegou na marca de 1 hora do nosso podcast. E daí? Daí que a gente precisa terminar. Tô levando tanta pedrada de você hoje, Thiago. Por que eu tô com pedras aqui? Quase isso. Pedras verbais. É artístico. Uma vez. Chegou pra mim, entendeu? Por acaso. No LimeWire da vida, entendeu? Chegou um filme. Mas era um filme muito... Chegou na sua casa aquele pacote que você recebe todo mês. Eu não recebo um pacote. Aqueles pacotes. Escrito XXX. Você sabia que... Eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas eu ganhei de presente de aniversário do meu grande amigo Luiz. Não sei se você conhece o Luiz. Não. Mas eu ganhei do meu grande amigo Luiz uma flashlight de aniversário. Não sei se vocês conhecem a flashlight. Mas a flashlight é um análogo de silicone. Que imita uma área Porra. Divertida de uma atriz chamada Carmen Luvana. Muito bom. Eu ganhei, tipo, veio completamente embalado, sabe? Quando eu vi que o presente era dele, eu falei, eu não vou nem abrir agora. Mas eu abri, eu não me levei ao ponto de deslacrar. E eu vendi depois. Foi a transação mais estranha da minha vida. Que eu tava sentado no condomínio e chegou um cara. Eu falei, pô... Caramba, hein, cara? Pô, eu tô com uma flashlight lá em casa. O cara, é mesmo? É. Aí eu falei, eu tô, tipo, vendendo. Aí ele, quanto você tá vendendo? Eu falei, R$200. Aí ele, você já usou? Eu, claro que não. Aí ele, pô... Acho que eu vou comprar, cara. Eu vendi pra ele. Mas é bem parecido. E é bonita? O que, ó? Sim. Até os padrões de beleza da área vão. É excelente. Muito bonito. Padrões de beleza. É, porque tem vários tipos, né, cara? É isso aí. Pra Maria, meu nome era Juan. Meu nome é Thiago. E curtam o prazer da arte. Do prazer só. Ó... Oh. Prazer da arte do professor. É isso aí. É isso aí. Me dá dinheiro, por favor. Um pouco mais. Um mexicano. Gente, se você não quer, te dá um mexicano.